esta noite que estamos juntos. Que eu fique e que faça você feliz. Peço desculpas, mesmo chorando, eu abro a porta. O seu destino, infelizmente, eu não vi. E vocês? Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sem mim não dorme. Confesso que sem você não vou dormir. Milionários aí. Por suas mãos. Faz 2 anos que não é minha e se casou. A quero tanto, mas eu enfrento a realidade. Fica esta noite como lembrança do que acabou. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sem mim não dorme. Confesso que sem você não vou dormir.